é a história do cravo e a flor, no alto da colina, em Oliveto, em meias olivas. A flor lá no alto da colina, só para apreciá-la e fazer noites de rima. Vou regar a flor lá no alto da colina, chovendo ou fazendo sol, pode crer que eu tô lá em cima. Vou regar a flor lá no alto da colina, só basta jogar água e dar atenção que ela germina. Vou regar a flor lá no alto da colina, tô aprendendo com ela tudo que a vida ensina. Vou regar a flor lá no alto da colina, só para apreciá-la e fazer noites de rima. Vou regar a flor lá no alto da colina, chovendo ou fazendo sol, pode crer que eu tô lá em cima. Vou regar a flor lá no alto da colina. Vou regar a flor lá no alto da colina. Sonho passa longe do que tô a desvendar. Algo louco, velho e novo, difícil até de explicar. Cá pra nós o mundo gira com muita magia e ginga. Imagina como seria sem despedida, só vindas. Louco, né? Já tô até vendo o mundo se acabar lá fora. Estou trancado ali dentro, prendo minha atenção. Tu perde a respiração, é boa e pura essa emoção. É transgênico a sensação. Santo Antônio que me diga onde, como e quando. Pois deve estar ocupado, tem muita gente se amando. Aproveitando o momento, dando exemplo pra quem tá perdendo tempo. Querendo colher o antídoto após plantar veneno. Teu planto é luz pra que não falte energia. Tenho que regar a flor pra que não falte amor. Só dia. Vou regar a flor lá no alto da colina, só para apreciá-la e fazer noites de rima. Vou regar a flor lá no alto da colina, chovendo ou fazendo sol, pode crer que eu tô lá em cima. Vou regar a flor lá no alto da colina, só basta jogar água e dar atenção que ela germina. Vou regar a flor lá no alto da colina, tô aprendendo a ensiná-la tudo que ela me ensina. Vou regar a flor lá no alto da colina, só para apreciá-la e fazer noites de rima. Vou regar a flor lá no alto da colina, chovendo ou fazendo sol, pode crer que eu tô lá em cima. Vou regar a flor lá no alto da colina, só basta jogar água e dar atenção que ela germina. Vou regar a flor lá no alto da colina, tô aprendendo com ela tudo que a vida ensina. Vou regar a flor lá no alto da colina. Ei, vou regar a flor lá no alto da colina. Oh, lá no alto da colina.